adoro uma praia, o biquíni cavadão e a marquinha esculacha. O branquinho tá cantando e hoje eu virei seu fã. Quero contigo toda hora, brincar de fazer para. Sozinha que pega e não se apega e sempre tem os esqueminha. Ô Raíssa, ô Larissa, hoje eu virei seu fã. Quero contigo toda hora, brincar de fazer para. Uma praia, o biquíni cavadão e a marquinha esculacha. O branquinho que tá cantando e hoje eu virei seu fã. Quero contigo toda hora, brincar de fazer para. Sozinha que pega e não se apega e sempre tem os esqueminha. Ô Raíssa, ô Larissa, hoje eu virei seu fã. Quero contigo.